Tamba reco. Um abraço pro Caramujo. Como é que é? Caramujo sonolento. Caramujo sonolento. Vende doce, assusta as patricinhas, mas é um doce. Mas morena que dá mole, como se fosse bonito. Tem bigode no estilo Hitler, só no meio. Não dá, é feio, pisa no freio. Tá tranquilo, patrão, põe no meio da calçada. Não passa nem aleijado com cadeira de roda. Me dão 50 centavos no varejo, esse preço nunca vejo. Cerveja é dois, é foda. Lata, que fique bem claro. Parece uma sombra até no claro. Qual o seu nome? Briga mesmo. Não é burro nem nada, é chocolate em troca de cê sabe o quê? Ele não é burro, tá achando o quê? Malandro da Itite, mora em Iquite, dá uma volta de branco. Seu palão só pega no tranco, remendadão do gato. A lendinha compra cigarro com ele fiado, não paga, ele chama de viado. Que figura ele é? Cigarro Gudan, é, Gudan é onda. É onda dos playboy de Caraí. Paulinho Baleiro vende balo o dia inteiro. Chegam da patroa, ele tenta te chamar na boa. Mas enquanto ele toma sopa, ela tá na proa, ali na polpa da canoa. Deu mole, negão, ela te viu dando ideia pra coroa. Não gosta das brancas, nem das paraibinhas, diz que fode mal. Reclama, reclama, mas come geral, não tem recusa. Quer as pretas, mas pegaria até a Matusa. Tem mais boa, mas na maioria ele abusa. Qual o seu nome? Paulinho Baleiro, vende balo o dia inteiro. A cabeça dela é massada. Ela vai comer paçoca pra dar bastezão. Para mim, ela vai comer paçoca redonda. Para mim, ela vai comer paçoca. É duas, hoje vai dar conta hoje. Duas. Comer duas paçoca hoje, certeza. Quem você é? Outro paraibinho de chora ali? Não, polícia. Ih, mulher de polícia, hein? É foda, hein? Hã? Uma mulher de polícia? Qual? Roupa azul? Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu.